Eu meço. Essa mira te zoa, fumo de olho. Sinto que não é de bom da lei. Sabe que eu escolho, já pensei no fogo. Que nasce, mira se joga. Vai ostentando essa riqueza. Pegar na maiseira, jogando dentro da vida. Sente o movimento, vai devagar. Prepara a menina, sua vez de brilhar. Ela bate o bumbum no mundo. Quando o mundo vai ter bumbum. Ela bate o bumbum no mundo. Quando o mundo vai ter bumbum. Quando o mundo vai ter bumbum. Mas quando o bumbum bater pelo mundo, eu me canso. Olha como reluz, dele que te seduz. Ou você tem que essa bunda, tem muita luz. Ou cara, não desirrado, de ouro é banhado. Porque que ainda não fala, o senhor olhado. Ela é toda da riqueza, beleza, é clubeleza. Você tem só seu corpo, mano, bate sua bunda. Desce devagar, foi bola sem parar. Ela é um monte de ouro, tesouro, não achar. Ela bate o mundo. Todo mundo vai ver. Ela bate o mundo. Todo mundo vai ver.